Eu também gostaria que o nosso mundo fosse um mundo mágico de Oz. Não é, mas aí, seu mundo só depende de você, parceiro. Assim que é. Quer dizer, aquele moleque sobrevive como anda o dia a dia. Tá na correria, como vive a maioria. Preto desde na cessa, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual no futebol. Saiu um dia das ruas, é a meta final. Viver decente, ser tem na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina eu. Conhece puta, traficante, ladrão. Toda raça, uma parte alucinado. Nunca embaçou, confia nele. Quem confia? Eu não sou louco. Demora. Tá legal, quero ouvir. Aumenta cada um. Só vocês. Vai esquecer. Se há. Deve ser. Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão. No poço fundo de lama, mas um irmão não quer crescer, ser fugitivo do passado. Envergonhar-se aos 25 ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Querido no ar, mundo mágico de Deus. Queria que Deus ouvisse a minha só voz. Só porque, só porque. No mundo mágico de Oz. Assim que é. No mundo mágico de Oz. Realidade nua e crua. Queria que Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de Oz. Vem comigo, vem comigo. Um dia ele viu a malandragem com o bolso cheio, pagando a rodada, risada e vagabundas no meio. Quero ouvir a impressão que dá, vai. Tá. No carro importado, som no talo. Um homem na estrada, eles gostam. Essa do caralho. Só bagaceira, só. O dia inteiro, só. Como ganhou dinheiro vendendo pedra e pó. Moleque zoro no pescoço, a custa de alguém. Uma das minas ali, pagando um pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel. Dinheiro na mão, corrupção à luz do céu. Que vida agitada, hein? Gente pobre vem. Periferia tem. Você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos 12. Já viu, viveu, mas vira a esquina, repare e fate uma vitrine. Se vê, se imagina na vida do crime. Dizem que quem quer, segue o caminho certo. Ele se espelha em quem tá mais perto. Pelo reflexo do vidro ele vê seu sonho no chão se retorcer. Ninguém liga pro moleque tendo um ataque. Foda-se quem morrer dessa porra de crack. Relaciona os fatos com seu sonho. Poderia ser eu no seu lugar. Das duas uma, eu não quero desandar. Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá. Matando os outros em troca de dinheiro e fama. Grana suja como quem vai, não me engana. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse tudo. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Vai segurar o vagabundo. No mundo mágico de Oz. Só porque é assim que tem que ser. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Só pra afirmar. Com vocês. No mundo mágico de Oz. Ei, mano. Será que ele terá uma chance? Quem vive nessa porra merece uma revanche. É um dom que você tem de viver. É um dom que você recebe pra sobreviver. Sabe por quê? História chata, mas cê tá ligado. Que é bom lembrar, quem entra é um ex-sem pra voltar. Quer dinheiro pra vender? Tem um monte aí. Tem dinheiro, quer usar? Tem um monte aí. Tudo dentro de casa vira fumaça. É foda. Será que Deus deve tá provando minha raça? Só desgraça. Tira em todo mundo aqui. Falei do JP, ó piquiri. Mas ei, rezei pra moleque que pediu. Qualquer trocado, qualquer moeda me ajuda, tio. Pra mim não faz falta uma moeda, eu não neguei. Não quero saber o que que pega se eu errei. Independente, a minha parte eu fiz. Tirei um sorriso ingênuo, fiquei um peso feliz.